De noite no quarto a minha mente vagueia. De noite no quarto a tua mente vagueia. De noite no quarto a minha mente vagueia. De noite no quarto a tua mente vagueia. De noite no quarto a minha mente vagueia. De noite no quarto a tua mente vagueia. Esse corpo carnal me comanda demais. Esse corpo carnal me comanda demais. Me comanda demais, eu me comanda demais. Me comanda demais, eu me comanda demais. A vida é de Deus.